bater F, a FK, rapaz. Aí. Ó, ultimamente minha mente tem sido operária. Internamente sente uma carga horária. Minha crise é diária. Se guerreiro é mais forte que eu, já tá na minha raça, parça. Faça, não abraça que a vida é devassa. Não confunda humildade com fragilidade, muito menos liberdade com libertinagem. Ó, mente vazia é sanatório. Quem não tem nada a perder promove velório. Contraditório, macaco não sou pique gorila. No fone nem dilata, de pipo dilata, pupila da visão mental não cochila. Quero a guerra porque no futuro ter a vida tranquila. Aprendi na vila que só quem é fica quando o bug afunila. O tempo aniquila, foco não vacila, o mundo te fuzila. Não afoba, fica na tranquila, zica, pique, curte fila. Sou meio do mutila, não seja mochila, que descila derrotado e não assimila. Até as constantes da vida oscila. Quem é, é eterno igual Dila. Você quer ser, você quer poder, você quer ter, você quer seguir. Você vai romper, você vai correr, você vai fazer pra viver. Você quer ser, você quer poder, você quer ter, você quer seguir. Você vai romper, você vai correr, você vai fazer pra viver. Querer é fácil, quero ver fazer. Você espera ou você faz acontecer. Querer é fácil, quero ver fazer. Você espera ou você faz acontecer. Primeiro cê dá seu melhor, ó, não se rende. Trabalha como se sua vida dependesse disso, porque ó, se pá, depende. Nessa guerra vamos até a morte, sem margem de erro, sem conta com a sorte. Nada na metade, só assim que um homem transforma um sonho em realidade. Nessa vida com atos eu mesmo que pinto. Ouça, escute, eu vim das batalhas pra guerra, mas nigga não brinco. Cada um tem o seu lugar, mas eu sinto. A diz querendo ser Zeus no Olimpo. Passe, ente, garimpo, e na melhor eu trinco. Continue, tenha ânimo, pode estar tá próximo. E pelo seu objetivo, no mínimo, dê seu máximo. Continue, tenha ânimo, pode estar tá próximo. E pelo seu objetivo, no mínimo, dê seu máximo. Você quer ser, você quer poder, você quer ter, você quer seguir. Você vai romper, você vai correr, você vai fazer pra viver. Você quer ser, você quer poder, você quer ter, você quer seguir. Você vai romper, você vai correr, você vai fazer pra viver. Querer é fácil, quero ver fazer. Você espera ou você faz acontecer. Querer é fácil, quero ver fazer. Você espera ou você faz acontecer. Você quer vencer, mas não quer correr. Então me diz como que vai acontecer. Você quer vencer, quer se erguer, quer poder ser, mas não quer correr, nada quer fazer. Milagre ou mágica, qual dos dois que vai ser? Você quer vencer, quer se erguer, quer poder ser, mas não quer correr, nada quer fazer. Milagre ou mágica, qual dos dois que vai ser? Você quer vencer, mas não quer correr. Então me diz como que vai acontecer. Oi, o cara quer vencer, quer se erguer, quer poder ser, mas não quer correr, nada quer fazer. Milagre ou mágica, qual dos dois que vai ser, tio? Trampa não pra tu ver, molecote.